Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos continuar a leitura bíblica que tem nos edificado ao longo desses anos. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, a promessa de Deus a Davi e a ação de graças de Davi também. Um capítulo muito bonito. Então nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 7. Tá bem? 2 Samuel, capítulo 7. Antes disso, nós faremos a devocional, a leitura devocional que nos foi enviada pelo pastor Paulo, lá de Curitiba, perdão, Londrina, né? Nós vamos ler essa palavra que vai nos alimentar. Ele é a luz e nós andamos nessa luz. Por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Caminhe enquanto a possuem, para que a escuridão não os alcance de súbito, pois quem vagueia nas trevas desconhece seu destino. Creio na luz enquanto ela brilha, e assim se tornarão filhos da luz. Evangelho de João, capítulo 12, 35 e 36. O contraste entre luz e trevas, irmãos e irmãs, é profundo e universal. Jesus nos lembra que ele é a luz do mundo, cuja presença ilumina nossos passos, revela o caminho e dissipa a escuridão. Viver na luz de Cristo é trilhar sua verdade, seguir seus ensinamentos e permitir que ele guie nossa jornada. Quanto mais próximos da luz, mais distantes da escuridão. Quem opta pelas trevas se perde, sem rumo, vulnerável às suas ciladas. Mas quem caminha na luz não teme, mesmo uma pequena chama de fé genuína pode dissipar a escuridão da luz, a escuridão ao redor. Com a escuridão ao redor, com Jesus como nossa luz constante, enfrentamos qualquer desafio. Portanto, deixe a luz de Cristo brilhar através de você. Sua luz, por menor que seja, agrada a Deus e oferece esperança ao mundo. Seja um filho ou uma filha da luz, refletindo a graça e a verdade de Jesus, e ilumine o caminho daqueles que o cercam. O autor é A.C. Barro. Muito bem, depois dessa leitura, eu repito que nós vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 7, mas quero apresentar os nossos sentimentos. Nós temos orado e temos obtido vitória em tantas áreas, e essa é uma vitória também. A vitória da nossa pastora Isabel, fundadora da denominação Assembleia de Deus Ministério Galileia, que foi agora elevada à luz eterna. E também a irmã divina. Nós apresentamos nossos sentimentos, porque mais, ainda que por mais que creiamos em tudo isso, o distanciamento, a dor, da separação cria um certo sentimento de tristeza. Mas animem-se, fiquem firmes na fé, porque no abrir e fechar de olhos, nós também vamos passar por essa situação e, passando por ela, nós vamos experimentar a luz eterna do Senhor. Que Deus abençoe as famílias. Façamos a leitura a partir do versículo 1, que vai destacar a promessa de Deus a Davi, e tem como texto correlato 1 Crônicas 17, de 1 a 15. Diz assim o texto: O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Que bênção, né, irmãos? Irmãs, que bênção o Senhor dar descanso de todos os inimigos ao redor. É isso que nós vamos experimentar, é isso que experimentamos e vamos experimentar eternamente, onde já não teremos mais os inimigos, nenhum sequer. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: Vai e faz o que o teu coração manda, porquanto Iavé é contigo. Contudo, nessa mesma noite, a palavra de Iavé veio a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Iavé, o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha habitar? E casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos, peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo, durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel. Porventura, disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel, por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreava as ovelhas para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias, e destruir todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel. Eu o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar e não mais tenha que andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como fizeram no início, e venho correndo desde o tempo em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Iavé, lhe estabelecerei uma dinastia quando sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho, mesmo no tempo em que estiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do meu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o seu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia com todo o esplendor da sua revelação. Prestem atenção, irmãos, esse texto é um texto que fala sobre a honra que Deus deu a Davi e que dá até hoje e que dará para sempre, número um. E número dois, é um texto messiânico, é um texto que aponta para a vinda do Messias. É um texto que aponta explicitamente para a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a glória eterna que ele terá. Então, trata-se de um texto sobre Davi e trata-se de um texto sobre Jesus, o Messias. Esse capítulo, irmãos e irmãs, é o clímax dos livros de Samuel, a parte mais importante. Apresenta uma profecia ampla dos atos imediatos de Deus e de seus atos mais a longo prazo. Vamos devagar com isso? Fala dos atos imediatos de Deus para aquele momento de Davi, e fala dos atos de Deus a longo prazo. Os imediatos têm a ver com a pessoa e a obra de Davi. Repito, os imediatos têm a ver com a pessoa e a obra de Davi e seus descendentes seculares. Ao passo que os atos remotos, número 2, revelam a pessoa e obra do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e seu reinado eterno. Número 2, revelam a pessoa e a obra do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o seu reinado eterno, como está no versículo 11 até o versículo 14. É possível perceber aqui a reafirmação da grande aliança de Yahvé com a humanidade na pessoa dos seus servos, desde os patriarcas. E Davi corresponde com linguagem que sugere seu reconhecimento de ter celebrada uma aliança. Acho que ficou claro. O texto fala de duas situações, de dois tempos e de duas pessoas. As situações são as seguintes: a vida e missão de Davi, a honra que Deus deu a Davi na sua vida e no seu ministério, e a vida e o ministério de Jesus, o Messias, tá bem? Então, em primeiro lugar, o texto fala sobre a vida e a missão de Davi. E, em segundo lugar, falando sobre a eternidade, fala sobre a vida e o ministério do Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre. Texto lindo mesmo. Agora, a ação de graças de Davi, nós percebemos a partir do versículo 18 e também em 1 Crônicas 17, 16 a 27. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: Ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu? E o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós desde o passado? Está falando lá da libertação do Egito. Desde o passado até o dia de hoje, também está falando especificamente sobre o período dos juízes. Mas tudo começa lá no Êxodo, quando se forma o povo de Israel. Ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós desde o passado até hoje? E como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora está fazendo promessas de bem-aventuranças para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor, meu Deus. Que mais poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e a revelaste a teu servo. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu. Somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação sobre a terra que tu pessoalmente resgataste para dela constituíres um povo para ti mesmo? E assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra. Glória a Deus, irmãos, irmãs. Realizaste portentosas e maravilhosas obras ao expulsar as nações inteiras e seus deuses diante dessa tua nação que libertaste do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre? E tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, portanto, ó Senhor Deus, confirma para a eternidade. É a segunda etapa do que o Salmo está apresentando. Ó Senhor Deus, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens feito, como tens dito, para que o teu nome seja louvado e adorado para sempre, e se declare: Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é Deus sobre Israel, e a descendência do seu servo Davi será mantida firme diante da tua presença. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quanto afirmaste: estabelecerei uma série de reis a partir de ti. Por isso, teu servo encontrou coragem para erguer essa oração a ti. Sim, soberano Yahvé, és tu que és Deus. As tuas palavras são verdade e tu escolheste fazer esta maravilhosa promessa ao teu servo. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo para que ele permaneça eternamente na tua presença, porque és tu, ó Senhor, meu Deus, que tens falado, e é por intermédio da tua bênção que a casa do teu servo será bem-aventurada por todo sempre. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Messias foi chamado e já era chamado antes mesmo dele nascer e muitos terem verificado e identificado em Jesus toda a mensagem sobre o Messias, toda a completude sobre o Messias. Ele era chamado Filho de Davi, ou seja, aquele que dá continuidade à bênção de Deus sobre Davi. Um reinado segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa. É por isso que nós temos nesse salmo dois aspectos. O primeiro aspecto, o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso por todos os seus inimigos ao redor. E esse é o ato de curto prazo, o ato imediato de Deus, onde Deus deu a vitória a Davi e deu a vitória sobre todos os seus adversários. Ao passo que os atos remotos, os atos futuros, revelam um segundo elemento que é mais importante ainda. Os atos futuros de Deus ou os atos remotos de Deus. Se você quiser também, pode utilizar os atos messiânicos de Deus, porque eles revelam a obra do Messias. E você pergunta: quem é o Messias? O Messias é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o seu reinado será eterno. Os inimigos de Davi foram vencidos, mas os inimigos do Messias também foram vencidos. Três inimigos: Satanás, o mundo e o pecado, a morte. Tudo que diz respeito a isso, todo o mal foi vencido por ele na cruz do Calvário, porque nós temos esses três inimigos: o diabo, o mundo e a carne, ou seja, tudo aquilo que Satanás induz, inspira, motiva, tudo foi vencido na cruz do Calvário. É possível perceber, irmãos e irmãs, aqui a afirmação da grande aliança de Yahvé com toda a humanidade. Toda a humanidade. A obra está disponível para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. Na pessoa dos servos de Jesus, assim como Davi identificava na pessoa dos patriarcas, nós podemos identificar nos patriarcas da fé cristã, nos pais da igreja, Desde o movimento do Pentecostes, nós podemos imaginar ali nos 50 dias após a morte do Senhor, na pessoa dos servos, dos apóstolos escolhidos, os patriarcas da fé cristã, o Senhor vencendo por toda a eternidade o mal e os maus, o diabo, o mundo, a carne, a morte, e não haverá um inimigo sequer. E Davi corresponde com linguagem que sugere esse reconhecimento de ter sido celebrado essa aliança. E eu louvo a Deus pela nossa devocional hoje, porque nós fazemos parte dessa aliança. Já fazemos parte desde o Antigo Testamento, quando Deus estava preparando um povo que eu, como mencionei em outras devocionais, é como reino e sacerdócio para Deus. Mas depois, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, quando toda a história estava pronta para que agora ele pudesse ser anunciado por toda a parte. E, como eu disse, todo aquele que nele crê será salvo. Quem nele não crê já está em estado de condenação. Por isso, a nossa tarefa missionária de avisar a toda a gente, a todas as pessoas, acerca da casa do Messias, que são os nossos corações, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, é a casa de habitação do Espírito do Deus vivo hoje, e essa casa de habitação do Espírito do Deus vivo deve manifestar a glória, como foi manifesto no deserto, a glória do Senhor, e deve manifestar a presença, como foi manifesto no deserto, a presença do Senhor. A glória e a presença. E nós somos agora, como eu ia dizendo, nós somos agora seguidores de Jesus. E manifestamos com a nossa vida a glória do Senhor e aliança com o Senhor e a presença do Senhor em nós. E essa glória, essa presença faz com que outras pessoas conheçam que Jesus Cristo é o Messias, é por um lado, historicamente, filho de Davi, por outro lado, ele é o Senhor de Davi. Disse o Senhor, Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: acaso eu devo permanecer aqui até que tu coloques o estrado dos teus pés? E é isso que a palavra diz no Salmo de número 110: senta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos debaixo dos teus pés. Eu vou ler para você, para nós encerrarmos a nossa devocional hoje, Salmo 110. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Davi se referindo ao Messias como seu Senhor. É filho de Davi por um lado, na história, por outro lado, é o Senhor de Davi. Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto teus inimigos eu faço um objeto de descanso para os teus pés. Em outras traduções, faço um estrado para os teus pés. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã, e que todos sejam edificados pela santíssima palavra do Senhor a nós, ministrada hoje pela leitura desse salmo. Na verdade, desse texto de Samuel, com referência a Crônicas,